vai machucar. Você espalha pra geral, diz pras amigas que me ama, conta vantagem e diz que é feliz, fala até de nós na cama. Mas quem dera se você fosse comigo, o que diz pra ela? Na rua é tanta paixão, em casa você só bagunça com meu coração. Eu me interdigo, pago um pau da porra. Nem sei se tem conserto pro meu coração. Eu cansei de amar, tanta decepção eu não aguento. Agora decidi, vou engolir meu coração pra me amar por dentro. Eu cansei de amar, tanta decepção eu não aguento. Agora decidi, vou engolir meu coração pra me amar por dentro. E essa eu ofereço ao meu amigo William e toda essa família bonita. Tamo junto, hein? Eu me dedico, pago um pau da porra. Nem sei se tem conserto pro meu coração. Eu cansei de amar, tanta decepção eu não aguento. Agora decidi, vou engolir meu coração pra me amar por dentro. Eu cansei de amar, tanta decepção eu não aguento. Agora decidi, vou engolir meu coração pra me amar por dentro.